Nesse caso, eu acho que ele está falando dele mesmo. Então, ele está dizendo o Sam, né? Hoje o Sam. É Marina. É mais sentir.